no meu coração. Você é solidão, você só passou e nada me deixou. Seu café da manhã. Para você se sentir em casa, escuta só estas ofertas do Super Reginato. Cerveja Skol 1 litro, R$4,98. Guaraná Charrua 2 litros, R$2,99. Filé de tilápia, 500 gramas, R$19,98. Peixe carpinteira, o quilo, R$16,90. E salsichão natural, suave, Reginato, quilo, R$14,98. Ofertas válidas até o dia 30 de março. Você em casa. Em Três Passos, você conta com a tradição do Ademar Lanches. Bateu a fome? Vá até o Ademar Lanches ou peça a teleentrega no telefone 3522-1614. Ademar Lanches atende durante a semana das 10h30 às 22h30 e aos sábados até às 14h. Ademar Lanches, na Rua General Daltro Filho, 466, em Três Passos. Telefone 3522-1614. Difusora de Três Passos e a boa música na sua noite. Sempre na companhia da Comercial Agropecuária Saracura. Saracura, Três Passos e Tenente Portela. Onde você encontra rações, medicamentos, vacinas, máquinas, implementos agrícolas. Precisou? Vai na Saracura. Em Três Passos, na Avenida Iju, em frente do Parque do Lago Freivo. E Tenente Portela, no centro da cidade. Contorna a Praça do Índio, bem na esquina, em frente à Estação Rodoviária. E a Comercial Saracura também tem o serviço que vai até a sua propriedade rural. Tem uma equipe preparada para fazer esse atendimento. Se a Saracura ainda não fez a sua visita, liga. O pessoal vai até você, 3522-1680, ou chama pelo WhatsApp 996-220128. Também conta com a teleentrega gratuita no perímetro urbano de Três Passos. Basta ligar e encomendar o seu produto. Não cobra nenhuma taxa extra. 3522-1680 ou pelo WhatsApp 996-220128. Saracura, nossa tradição, sua segurança, desde 1969. Segue a música aqui no Noturno Musical. Pode ter.